nossa vida, mas e mais ficando crítica. Basta olhar que você vê que a vida cívica deteriora tanto quanto a coisa pública. Quanto choro, quanta fome, quanta súplica. Quanto nojo de saber que gente estúpida de mamatas vão vivendo na república. Chegou lá sem declarar riqueza súbita. Joga o jogo de enganar postura física, de enganar figura lá postura cênica. Vem política estúpida e anêmica. Vem política raquítica, cínica. Choque vai, vem inflação de forma cíclica. Nem precisa consultar a estatística, pois de fato a gente sente a vida rústica. Que não há como mudar o tom da música, pois vai mudar, vai melhorar, vai ficar nítida. Sua alegria de viver será explícita. Nos palanques bem montados, boa acústica. São patéticas promessas de política, de política em política, de política em política, de política em política, de política em política, de política em política, de política em política, de política em política, de política em política. Essa política gerando gente cínica, o povo mais cada vez ficando cético. Gabiru será um dia milimétrico. São escândalos, processos quilométricos. São sequestros, falcatruas sem inquérito. Ser parente se promove pelo mérito. Superfaturada, compra coisa lícita. Divulgado o resultado da balística. Só se tinha um tiro certo para o céfalo. Deram dois na inflação, efeito ínfimo. Galopante volta fera, segue o ritmo. Qual doença degradando o corpo aidético? Então político declara ser um médico. Diagnostica que a cura é pelo empréstimo. Com certeza vai querer morder um dízimo. E é o problema, ele receita um analgésico. E toda a verba vai pro bolso dos corruptos. E todo o povo ajoelhado ante o púlpito. Ora Deus pede luz para o facínora, encarnado na figura do público. De política em política, de política em política, de política em política, de política em política, de política em política, de política em política, de política em política, de política em política. Avanço no futuro, cibernética. Com videogame, disque laser, informática. Mil dados vão na fita magnética. E essa política atrasando o Sul da América. Demagogia se tornando vida prática. Recessão na economia mais estática. A gente não sabemos nenhuma gramática. E na saúde como a coisa tá dramática. Se ganha um 29 fora matemática. Lá vai imposto numa construção lunática. Teve debate na TV, caiu na sátira. Lobos, lobos também lá de forma sádica. Outros bobos querem resolver na mágica. Alguns acharam a solução com ponto máximo. Outros já preferem agir de forma tácita. E tudo vai se aprofundando na retórica. E de política o povo está com cólicas. E vai levando na sua vidinha módica. Quando o que dá risada sente cócegas. Do salário de miséria coisa cômica. Parlamentarismo, monarquia ou república. Muda o nome, terão todos forma única. Se não se mudar a mentalidade lúdrica, o modo de encarar a coisa pública. Enquanto isso a esperança mais umbrícula. Secando a roupa no varal ainda úmida. O sol batendo numa gota d'água fugida. Que será de nós e nosso hábitat? Sujando as mãos nós limparemos a política. A inflação é consequência desse cólera. E todo mal que nos assola é uma alíquota, cujo montante principal é a política. Essa política sem lógica, sem nexo. Essa política do próprio paradoxo. Essa política larica mais que tóxico. Essa política do fight bem no plexo. Essa política que não respeita sexo. Essa política perdida e circunflexo. Essa política mentiras em anexo. Essa política do choque heterotóxico. De política em política, de política em política, de política em política, de política em política, de política em política, de política em política, de política em política, de política em política.